Capítulo 97. O Senhor reina. Alegrem-se a terra. Exultem os litorais mais distantes. Nuvens escuras o cercam. Justiça e retidão são a base de seu trono. Fogo se espalha adiante dele, queimando todos os seus inimigos. Seus relâmpagos iluminam o mundo. A terra os vê e estremece. Os montes se derretem como cera diante do Senhor, diante do Senhor de toda a terra. Os céus proclamam sua justiça. Todos os povos veem sua glória. Sejam envergonhados os que adoram ídolos, os que contam vantagem de seus deuses inúteis. Pois todos os deuses se prostram diante dele. Sião ouviu e se alegrou, e todas as cidades de Judá exultam, por causa de tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és supremo sobre toda a terra. És exaltado muito acima de todos os deuses. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. Ele protege a vida de seus fiéis e os resgata da mão dos perversos. A luz brilha sobre os justos, e a alegria sobre os que têm coração íntegro. Alegrem-se no Senhor todos os justos, e louvem seu santo nome.